Salvador, o Gol 199 nas quatro. Prossiga. Autorização para Maceió. Autorizado 350 Maceió, via pelo ISC 58, decola da 10, curva esquerda, sai na Puca, transição Zumbi. Controle 120 decimal 8, aciona 5043. Autorizado 350, pelo ISC 58, Maceió, da 10, esquerda, Puca, Zumbi, 208, 5043. Correto, chama para posição. No 4, agora com Recife, frequência 126.8. 2685, 7.4. Olá, Salvador, boa noite. Eu dou 1606. Autorização Campina Grande 350. 1606, chame na 118.5. No 606, autorizado 390, Campina Grande, Apesulo 10, e após conforme a rota do plano, decolagem da 10, curva esquerda, Fucas e Par. 120, decimal 8, 5045, o transponder. Autorizado 390 Campina Grande, Apesulo 10, decola da 10, com curva esquerda, saída Fucas e Par. Controle 208, código 5045, Gol 1606. Correto, em prova. Plano 896, cópia. Plano 4996. João Pessoa, autorizado 370, pelo ISC 58, e após conforme a rota do plano, decola da 10, esquerda, Fuca, Aracaju. 1208, 5044. Autorizado 370, João Pessoa, o ISC 58, após conforme a rota do plano, Fuca, Aracaju. 208, controle 044, telefone com nós, 95. Correto, em prova. Autorizado por chame táxi no 994. 6746? Prossiga, na escuta. Apenas para cheque do nosso equipamento, eu confirmo, estamos a 0.5 milhas de TAP. 0.5? É agora na vertical de TAP. Afirmativo. Obrigado. TAP no momento. Positivo, confere. Professor, gol 9954, vamos para o start. 158 a bordo, 253 esperando o Salvador. Autorizado até o ponto de espera 10, ajuste 0-9. Chama pronto para decolagem 1-9-4. Autorizado ponto de espera 10, chamará pronto. 1-9-9. Salvador, gol 9606, para saber questionamento, posição 5. Autorizado, posição 5, chame táxi. Chamaria para táxi, gol 9606. Ponto espera pronto, gol 994. Autorizado, a linha decolar pista 10, vento 190 graus, com a 12, gol 994. Ganhar e decolar, gol 994. Chame a torre em Salvador, na frequência 98.95. 95, boa noite. Salvador, o objeto 6746, estabilizado visual, baixo do trabalho. 1895. Salvador, o objeto 6746, estabilizado, final da 10, baixo do trabalho. Tirou a aproximação, aguardando pista livre, 6746. Aguardando, 6746. Pezulu 904, informe iniciando. Tem controle de iniciar agora? O alto andou na pista? Sete, quatro, meia, já está na curta final, baixada travada. Sim, ativo. Controle de prosseguir aguardando pista livre? Aguardo. A aeronave vai decolar ou não? Iniciou agora. Sete, quatro, meia, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando. Pouso 6746, 190 com a 12. E pouso no 0, 6746. Desculpa aí, 6746. Virado, bobo. Quatro, 481208, bom voo. 208, obrigado aí, uma boa noite. Chegou no 994, decolado, escuta 2027. 994, contato radar, subir, mantém a nível 350, mantendo a terceira saída da PUCA. PUCA subindo a 350, 994. Libere via Juliette, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio. Reporte antes da Juliette, né, 746. Foi em Salvador, o gol no 606 para o táxi, PLB 127, autonomia 4 horas e 16, alterna Fortaleza. Usado até o ponto de espera via Índia, 1019 ajustado, chamo pronto para decolagem. Via Índia até o ponto de espera da 10, chamarei como pronto, pronto com 1019 gol 1606. 7746, portão 62, corrige, portão 02, ingresso Juliette. Juliette para o 026746. Ouro 606, autorizada a linha de decolar, pista 10, 190 graus, 149. Livre a linha de decolar, 110, voo 1606. Fazendo equipe de solo, o tráfego da web está livrando a retaguarda agora, pode estar livre. Pode web, posicionamento, pode estar livre. Zero meia ao 55108. 1208 ou 1606, é o retorno. Controle, eu vou 1606. Boa noite. Boa noite, vou no 1606. Contato radar na decolagem, subir, manter o nível 390, manter a saída pública. 390 autorizado na PUCA, ou 606. Gol 994, chame Recife, frequência 126.85, gol 994. Você confirma, por favor, a frequência por 994? 126.85, 1994. 126, obrigado, uma boa. Boa. comandando 996 para o TAC, está com 174 a bordo, 1240 autonomia, Fernando Fortaleza. Livre até o ponto de espera, ajustado no 0 no norte, chama pronto, confirmando 1240, Fortaleza 174. 4, 1, 8, 9, 6, recordar pronto para espera, 1 a 0. Pesado, ali aí decolar pista no 0, 210 graus, 10 graus, com 89. Vem decola no 0, 18. Gente. Zarumia, chama o centro Recife, frequência 126.85, bom dia. Recife 126.85, bom dia, 06, obrigada, bom dia. E guardião? 390 graus, 10 norte, decolagem procura norte autorizada, Guardião 01.